arraiado aí. A malandragem já sabe, hoje vai ter rolê, o céu está azulado. Então, liga lá na sua calete, vai pro asfalto. Os bandidos descem o morro e põe os carros na trilha. Minha carro e pra brilha, malandro não vacila. É hora. Então vamos embora, preboizada na bota, calcinha que não decola. Se joga de canto, estou pagando os fulano, me olhando. E os boys se mordem, vem malandro de limp. Bala, caprice na cara dos boy que não cola com nós, somos nós, essa voz da favela. Que dói na capela da santa. Guadalupe me encanta com o manto, ela manda no trilho, no pico. Teu milho tá fudido, não motivo pra bandido. Teu perdido cai no trilho, quer se envolver no meu rolê? Quer me fuder? Vai dizer? Pagar me diz que sabe, montar um lowrider com bomba. Mas olha, tá tirando onda na banca, se mancam, se joga, não cola com nós. Somos nós, essa voz não apela. Não queima favela, maneira, se segura seu merda. Burguesada que gela, sai da reta, calcinha mela, cueca, sua cadela dos vatos ticano. Não chega pagando, cantando. Sossega, olhos mão branca ganhando, dono brecha, se fecham na trilha. Desbica essa fita, se corrija na família, acredita, não vacila na pista, otário. Com chapéu atolado, no asfalto tá tirado, minha cultura é do barro. Sou preto, vato, malaco, não sei voltar nos pião. A picadinha da cultura, humildade, ladrão. Quem é você pra querer ter, querer ter? Minha cultura, o meu lazer, lazer. Você é apenas sou em ter, se pronuncie e me dizer, dizer. Quem é você pra querer ter, querer ter? Minha cultura, o meu lazer, lazer. Você é apenas sou em ter, se pronuncie e me dizer, dizer. Na liberdade nos rolê e cada vez mais, seguindo a trilha da matina, os lobos vão na paz. Na fé em Deus, só quem é pode se envolver. E se quiser conferir, tem que vir pra crer. Que humildade faz escola e sem acepção. Do lado leste, os bandidos tão nativadão. E vem da norte, vem da oeste, os vatos lá da sul. O dia claro, sol raiado, puta céu azul. O rolê é nosso e pode crer, a cara é favela. Periferia 100% envolvido nas quebras. O filme é outro ladrão, é cultura lowrider. Chega mais parceiro firme, mano, mostra o que sabe. Traz os carros, traz as bikes no seu site ticando. Revolução sonora, século 21 é o ano. É qualidade, a quantidade não interessa. Tem que vir pra respeitar o termo, seguir a meta. Cultura forte, presente, sempre ativa, ligeira. Selecionar, observar, depois passar na peneira. Vem que vem, vem na fita, tem que ser sempre assim. Nosso rolê, só quem é, chega pra conferir. A confirme ticando, avisa a nossa procedência. A purpurina da base reflete um brilho intenso. O olhar dos guerreiros, sua nobre missão, firmar as cores da paz, a nossa revolução. Quem é você pra querer ter, querer ter? Minha cultura, o meu lazer, lazer. Você é apenas sou em ter, ter. Se pronuncie e me dizer, dizer. Quem é você pra querer ter, querer ter? Minha cultura, o meu lazer, lazer. Você é apenas sou em ter, ter. Se pronuncie e me dizer, dizer. Domingão no peão, a gente sai nos pinote. Na chifra de rolê queimando os barba de bode. Chapéu atolado, aqui não cola na banca. Fica só pra louco, desencanta bacana. Sou mais um, na ralé, na chifra, favela. Preto louco até os beijos, envolvido sequela. Na reta, minha meta, correria mais certa. Na guerra do chicano é só a paz que impera. Vem com nós aí. Vem com nós. Na cultura lowrider, os quatro loucos tem point. Chicano me dói, vê fulano pagando. Cantando. Na cultura diz que é milhão. Chegando e se apostando na cultura nos trajes. Ninguém diz que sabe. Tá na piolhagem pra mim. Aqui não vira, não trinca na pista. Tô só na picadilha, ganhando a sua trilha. Na fita foi dada. Jogada, falada, canalha. Meu ponto não serve na quebrada, mancada. Foi embora na área. Se rasa campada. Leva um salve de bala. Na cara dos gambé, neguinho tem o pé. Pagando um qualquer. Se cresce nos migué de mané. Tô legal, paga pau, me faz mal. Aqui é vida real. Natural, radical, na avenida. Puta pro urina na pista, carripa, bike clube Brasil. Outra vida, acredita, zoião. Sai do chão, ramelão, vacilão. Põe verdade no coração, pra conhecer meu pião. Na responsa, sem onda, nos rolê no asfalto, na humilde. Favelado tá tirando barato. Na chifra dos vato, Impala 64. No quadro cromado, ticando preparado. Decola na glória, na fé. Vamos embora de pé. Só quem é, aqui não cola gambé. De chaveco no asfalto, nos carros, na trilha. Hip, hip, hip, hip. Nossa Senhora Guadalupe. A nossa atitude é pra doer, me desculpe, mas boia que se ilude, desculpe, senhora. Protejo o lowrider, mas só os verdadeiros que vem na vadiagem. Quem é você pra querer ter? Minha cultura, meu lazer. Você apanha sou em T. Se pronuncie e me dizer. Quem é você pra querer ter? Minha cultura, meu lazer. Você apanha sou em T. Se pronuncie e me dizer. Quem é você pra querer ter? Minha cultura, meu lazer. Você apenas sou em T. Se pronuncie e me dizer. Quem é você pra querer ter?